primeira epístola de João, 1 João, portanto, no capítulo 1, eu quero considerar com vocês o que está escrito desde o versículo 5 do capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 2, que é o capítulo 2, versículo 26. É um texto grande, você deve entender ou considerar. O pastor vai pregar isso tudo hoje e vai demorar muito. Eu prometo que não vou fazer isso. A minha intenção em rever esse texto com você é porque Deus colocou no meu coração para que estudássemos a primeira epístola de João, epístola esta que fala do amor. E uma vez que nós temos estudado nos grupos familiares 25 razões para acabarmos com a crise da comunhão na igreja, e aí a gente vai olhar e estudar sobre os mandamentos recíprocos, e os mandamentos recíprocos sugerem amemos uns aos outros, suportemos uns aos outros, e assim você vai caminhando. Se você não tem um grupo familiar, eu sugiro que você participe de um. Senti um desejo de também enfatizar o mesmo tema, porque eu entendo que esta é uma das grandes necessidades da igreja. Muito embora os cristãos digam, nós amamos e falam de amor, isso daí só fica no mundo das ideias, por assim dizer. Isso não é vivenciado na prática. E a gente olha as Escrituras Sagradas, especialmente o capítulo 13 de 1 Coríntios, depois de falar ou descrever o que é o amor e como ele deve ser praticado, no último versículo o texto diz agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Será que nós temos amado conforme a palavra do Senhor tem sugerido? Por isso eu senti no meu coração o desejo de compartilhar com você a respeito de 1 João. E eu hoje daria sequência, falaria sobre a unção que recebemos do Senhor, conforme a gente lê logo no finalzinho do capítulo 2, no versículo 26, aí o texto fala sobre a unção que recebemos do Senhor. Mas eu quero, uma vez que a gente ficou um mês sem considerar sobre o assunto, mas ainda assim, Deus, através do Espírito Santo, através de com cada pregador aqui, falou um pouco a respeito da importância do amor, da mutualidade. E eu entendo que Deus realmente está conversando conosco e quer nos fazer compreender a respeito da importância do amor na vida, na relação dos crentes uns com os outros, porque deve haver o amor na relação do crente, antes de tudo, com Deus. Eu vou fazer diferente do que costumeiramente nós fazemos. Primeiramente, o que o pastor faz? Ele lê o texto, depois já sai explicando o texto. E para a gente ganhar tempo, eu vou explicar o texto à medida que a gente for lendo o texto. O tema desta noite é Filhos da Luz, e o texto, conforme você já percebeu, está exposto ali, Filho da Luz, 1 João 1, de 5 a 10, e também no capítulo 2, de 1 a 26. Antes, porém, eu quero orar, antes de continuar a palavra do Senhor. Fale ao nosso coração, ó Deus, pois esse é o momento em que o teu povo se dispõe a ouvir a tua voz. E eu sei que nesse momento muitas coisas vêm à nossa mente e quer nos distrair, tirar a nossa atenção, e muitas vezes o tempo que estamos aqui nos distraímos com questões que nos incomodam. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que cada pessoa que está aqui esteja com a sua mente, o seu coração concentrados naquilo que estaremos tratando aqui. E mais, eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo, use o teu servo para comunicar com eficiência a palavra do Senhor nesta noite. Que seja assim, ó Deus bendito, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é luz. E a gente vai encontrar essa afirmação de João logo no versículo 5 e versículo 6, que eu quero ler com você aqui. 1 João, no capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, o texto diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz, nele não há treva alguma. O grande problema é que quando eu leio esse versículo, versículo 5, e penso naquilo que o texto afirma, Deus é luz, eu fico pensando, mas luz no que sentido? Aqui essa palavra pode significar tanta coisa, e aí a gente se perde na definição do que exatamente o texto está querendo dizer quando afirma Deus é luz. E nada melhor do que recorrer ao próprio texto para obtermos a resposta do que exatamente o apóstolo João está querendo dizer quando afirma Deus é luz. Isso, então, a gente vai perceber no versículo 6, quando o texto diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Duas coisas a gente aprende aqui de imediato, que descreve o que o texto quer nos ensinar quando afirma Deus é luz. O texto diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O texto, quando diz Deus é luz, o texto quer afirmar também que Deus é amor. Porque no versículo 6, no versículo 7, na explicação daqueles que têm uma relação íntima com o Senhor, o texto diz: esses têm comunhão uns com os outros, esses se amam mutuamente. Então, quando o texto diz Deus é luz, o texto está querendo afirmar, João está querendo afirmar, Deus é amor. E o amor é a fonte de toda a virtude. Tudo que é bom é fruto do amor. É o que o Senhor quer nos ensinar aqui. Então, o que o apóstolo João quer dizer quando afirma que está dizendo que Deus é luz, em contraste com as trevas, ele está aplicando ou afirmando aqui que a luz significa que Deus é amor. Deus é amor. E a gente já ouviu isso tantas vezes, que por tanto ouvir, às vezes não refletimos mais sobre essa afirmação. Mas eu paro nesse momento e olho para você e afirmo a você nesse momento a essência do Senhor, a essência de Deus. Deus é amor. É uma questão de natureza. Deus é amor. É isso que João quer dizer quando afirma que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ou seja, não há espaço para ódio e qualquer sentimento ruim em alguém que essencialmente é amor. Como é que se comportam os filhos da luz? Uma vez que o texto está descrevendo aqui, o tema desta noite é filhos da luz. A primeira lição que eu olho para esse texto, que descreve os filhos da luz, é o que está no versículo 6, quando o texto afirma: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os filhos da luz, se você é de fato filho da luz, o texto afirma que esses andam na luz. Esses andam em amor e concordam com a afirmação do Senhor quando dizem Se vocês têm comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Mas o versículo 7 também diz: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo pecado. Agora vejam o que vem depois. E três afirmações aqui, a gente percebe, são importantes para descrever aqueles que dizem que são filhos da luz, mas de fato não são. O texto descreve que esses chamam Deus ou andam na mentira, isto é, estes estão nas trevas, pois andam na mentira. O versículo 7 diz assim, como já li e repito: se andamos na luz, como eles está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue nos purifica de todos os pecados. Versículo 8. Se afirmamos que temos ou que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se o texto está dizendo que Deus é luz e quem anda na luz tem comunhão um com o outro, é uma afirmação. Se Deus é luz, os filhos dele também são luz. E se são luz, a prova é que tem comunhão uns com os outros. E os filhos de Deus, eles andam na luz porque concordam com a afirmação que o Senhor fez. Aqueles que são luz andam na luz porque Deus é luz. Não tem como ser diferente. Mas o texto no versículo 8 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós discordamos de Deus, é o que o texto está querendo dizer aqui no versículo 8. Se dizemos a Ele: bom Deus, é possível ter comunhão contigo sem ter comunhão com o próximo? O texto diz: mentimos. Versículo 10, o texto ainda afirma: se afirmamos que não temos comunhão, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós não concordamos com a afirmação do Senhor que Deus é luz e aqueles que estão na luz têm comunhão um com o outro, então nós vamos pensar como esses aqui pensam. E aí nós estamos chamando Deus de mentiroso. O que que esse texto está nos afirmando? Que aqueles que não andam na luz e que nada tem a ver com a luz, que não concordam com a afirmação do Senhor quando Ele diz: olha, aqueles que andam na luz amam também, isto é, têm comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus os purifica de todo pecado. Essa é a verdade que eu quero que vocês entendam. Mas muitos há que pensam: é possível ter comunhão com Deus sem ter uma boa relação com as pessoas? Aí o texto está dizendo: este mente, este está se enganando, e este está chamando Deus de mentiroso, porque Deus não disse isso. Os filhos da luz entendem exatamente como Deus diz. Se Deus é luz, nós também somos luz, então nós também vamos amar. Versículo 13 diz que os filhos da luz andam na luz. Isto é, os filhos da luz, eles também amam. Eles têm comunhão uns com os outros. Agora, a grande importância nesse texto a respeito da mentira: mentimos, enganamos, chamamos Deus de mentiroso. O problema é que a mentira tem esse efeito triplo. Todo aquele que mente na sua relação com Deus, ou mente em qualquer esfera social, mente para si mesmo, mente para as pessoas e mente para Deus, isto é, chamam Deus de mentiroso. E mais ainda, a mentira escraviza, isto é, aqueles que vivem na mentira escraviza, são escravizados. O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes nós devemos viver uma vida de amor entre nós, como o Senhor nos ensinou, e esse é o que o João está querendo nos transmitir aqui, mas nós discordamos de Deus e não andamos e achamos que é possível ter uma relação profunda com o Senhor, mas não ama o irmão. Deus disse, olha, isso é impossível, você está mentindo, você está se enganando, você está me chamando de mentiroso. E a pessoa acredita na mentira que tem no seu coração e se fundamenta nela. Então, a primeira lição que eu gostaria que ficasse gravada aqui no seu coração e também no meu é que os filhos da luz andam na luz, concordam com o ensino do Senhor quando ele afirma que Deus é luz, isto é, Deus é amor, e nele não há treva alguma, e aquele que diz que ama o Senhor também ama o seu irmão. Não tem como ser diferente. Eu já ouvi muitas vezes, não, eu tenho uma comunhão muito íntima com Deus, eu amo ao Senhor, mas fulano, me desculpe, mas até agora o texto diz, você está em trevas. Você percebe a importância disso que eu estou falando? Não adianta eu dizer que amo a Deus e não conseguir olhar no olho do meu irmão, da minha irmã. Não adianta eu dizer que amo a Deus e guardar rancor no meu coração em relação ao meu irmão. Quem ama, perdoa. Quem ama, tem comunhão com o seu irmão. E assim o Senhor Jesus fez. Assim ele nos ensinou. E ele sugere que os seus filhos, os filhos da luz, procedam de igual forma. Meus irmãos, não se enganem. Reflitam sobre isso. A segunda virtude ou verdade que eu gostaria de descrever aqui é que os filhos da luz guardam os mandamentos. Dê uma olhada aí no capítulo 2, versículos de 3 a 6. O texto diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O texto diz aqui que aquele que ama a Deus tem uma característica muito especial. Também obedece. Eu me lembro do momento que Jesus, Mateus capítulo 22, se não me falha a memória, Jesus é interrogado pelos fariseus. Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? E eles estavam querendo provar a Jesus. Jesus diz, o maior de todos os mandamentos é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o seu próximo como a si mesmo. Veja, a sequência é importante. Devemos amar a Deus e amando a Deus, amaremos o próximo. Não há como amar o próximo sem antes amar a Deus. E o amar a Deus está diretamente relacionado à obediência aos seus mandamentos. Por isso que o texto diz aqui, no versículo 3 do capítulo 2, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Versículo 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nela verdadeiramente, o quê? O amor de Deus está aperfeiçoado. Por que o amor de Deus está aperfeiçoado? Porque amamos a Deus e naturalmente amaremos o próximo. Então, o que, que nós entendemos aqui é que o Filho da Luz, o Filho do Amor, o Filho de Deus, tem uma característica que é marcante. É, o Filho de Deus é obediente aos mandamentos do Senhor. E muitas vezes nós nos chamamos, eu somos filhos de Deus, mas não obedecemos aos ensinamentos do Senhor. Não fazemos aquilo que Ele nos manda. Enquanto pais, nós gostamos e muito quando nossos filhos nos obedecem. E nos alegramos quando eles nos obedecem. Se você é filho da luz, uma característica você também, ou lá melhor, a segunda característica você vai ter, você será obediente. A palavra do Senhor, e a gente canta um cântico que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É assim que funciona. Não adianta querer dizer, eu amo a Deus, mas não consigo obedecê-lo. Isso é um sinal claro de que você não é filho da luz, porque você não está obedecendo à luz. E você percebe também que a obediência a que Deus está se referindo aqui é o amor. É o amor a Deus que vai repercutir no amor ao próximo. Então, essa é a segunda lição que eu gostaria que você entendesse. Se você é filho da luz, você também guarda os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Aquilo que você ouve na igreja, né, aquilo que fica aqui e depois você esquece. Aquela palavra que você ouviu e sentiu que o Espírito Santo falou ao seu coração, eu preciso fazer esse ajuste aqui, vou lá conversar com o pastor para ele orar por mim, eu vou insistir nisso, eu vou orar por isso, vou pedir aos irmãos nas reuniões de oração que orem por isso, porque eu quero ser obediente ao Senhor. E há muitos anos atrás, eu tinha uma grande dificuldade de amar. Porque eu não aprendi a amar. Em casa eu não aprendi a amar. Eu falo, Deus, me ensina a amar. E hoje eu posso dizer que eu sei, eu entendo o que é o amor. Na verdade, a gente sempre ama de alguma forma nossos filhos, nossos irmãos e irmãs, mas a gente fica aquele amor guardado lá no nosso coração, né? O amor lá dentro do coração, que não é expresso de alguma forma, não adianta nada. É igual o sal no saleiro. O sal lá no saleiro, se não for colocado na comida, não adianta nada. É a mesma coisa. Os filhos da luz são obedientes porque obedecem aos mandamentos do Senhor. Os filhos da luz, o texto diz, praticam aquilo que nós chamamos de amor fraternal. Eles têm prazer na comunhão e estarem uns com os outros, assim como a gente lê na igreja, a primeira igreja lá em Atos, quando o texto diz, era um só coração e uma só alma, o amor era algo que era percebido na vida daqueles irmãos e irmãs. Dê uma olhada comigo a partir do versículo 7 do capítulo 2, versículo 7 até o 11. O texto diz, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão e está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. O texto está nos dizendo aqui que se nós somos filhos da luz, nós praticamos o amor entre os irmãos. Nós comungamos juntos, nós comungamos, nós queremos estar juntos, nós queremos adorar a Deus juntos, nós queremos comer juntos, nós queremos ir para os retiros juntos. Onde quer que os irmãos estejam, nós queremos estar lá, porque o amor está em nosso coração. E o interessante é que João chega ao ponto de dizer aqui, trago a vocês, ele está falando, um mandamento antigo. Mas o mandamento era tão antigo que depois ele foi obrigado a afirmar para esses irmãos. Mas agora eu lhes trago um mandamento novo, que é o mesmo que era o antigo. E o que ele está dizendo é o seguinte, vocês falam tanto de amor e essa lição eu ensinei a vocês há tantos tempos, vocês esqueceram e vocês dizem que amam, mas não amam, e vocês precisam reaprender a amar. E eu sinto que hoje a gente precisa parar um pouquinho, ver como foi no passado essa prática do amor, como é na igreja primitiva, e reaprender a amar. Porque para muitos de nós, amar é um mandamento novo, muito embora ele seja um mandamento antigo. Mas o amor hoje é uma novidade. Hoje eu vou falar sobre o amor. De novo, pastor, vai falar sobre o amor. Isso aí a gente já sabe de cor e salteado. Então, por que vocês não vivem o amor uma vez que vocês sabem de cor e salteado? É importante que a gente entenda que muitas coisas que diz respeito à vida espiritual são tão antigas e tão comuns que a gente já se adaptou a falar muito nelas, mas não as praticamos. Aqui o apóstolo João está dizendo, ó, para vocês eu vou falar uma coisa, vocês estão dizendo que amam, que é aquela coisa toda, então eu vou falar do mandamento velho que é o amor, mas para vocês esse mandamento é um mandamento novo. Eu percebo que no meio do povo evangélico falar de amor, muito embora seja um ensinamento antigo, eu me dei conta que de fato é um mandamento novo. Porque não é isso que a igreja do século XXI tem vivido. É isso que tem pregado, é isso que tem falado, mas não é isso que tem praticado. A igreja do século XXI, o crente do século XXI, tem que aprender a amar. Uma das grandes dificuldades dos crentes, das pessoas do modo geral, e para a tristeza de Deus, dos crentes, é dificuldade para amar, sobretudo aqueles que nos ofendem. Não é assim que funciona? Tem aquele irmão chato lá, ou aquela pessoa chata lá no trabalho, e aí é que você devia amar, é uma grande oportunidade para você amar. Aí você vai querer saber do negócio, fulano de tal, eu não quero ver nem pintado de ouro. Ele lá e eu cá. Eu não tenho raiva dele, não. Eu não tenho ódio, não, mas ele lá e eu cá. Não quero nem papo. E a gente aprendeu a viver dessa forma, a dizer que ama sem amar. Talvez por isso as redes sociais estão ganhando tanta força, que aí você não precisa olhar no olho, não precisa conversar tete a tete, né? Que falam isso com as pessoas, aí você não sente as pessoas. Quanto mais impessoal, melhor. O esfriamento do amor tornou a impessoalidade algo comum. E uma boa alternativa para aqueles que não querem amar. Então, hoje o amor é um mandamento novo, por incrível que pareça. Porque as pessoas não querem se predispor a amar. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, o amor é paciente, aí, poxa, mas aí Isso aí era no tempo de Paulo. Isso aí lá era normal. Agora, não. É a mesma coisa. O amor é sofredor, o amor é paciente. O amor é uma decisão. Eu decidi amar fulano de tal, ainda que ele seja um chato, ainda que ele seja intragável, mas eu decidi amar e vou amar. Eu não falo mal dele mais, vou amar meu irmão. É assim que deve ser. E o que a gente tem feito? Não, fulano e tal. Tem gente até que muda de igreja por causa da questão da falta do amor. Não, fulano e tal falou comigo atravessado, não gostei. Gostei, o meu orgulho, eu não vou deixar de lado, não. Vou mudar de igreja, porque nessa igreja até o pessoal é legal, o pastor é legal, mas fulano e tal, eu não vou sair fora, vai para outra igreja. Eu tenho para mim que pessoas que pensam assim e agem assim, mudam de igreja por conta dessas coisas, é que são um problema. Aí eu me lembrei da mensagem que pregou lá o pastor no primeiro dia da convenção do estado que foi aqui em Santos, lá no centro da cidade. Ele falava lá do sermão dele, do momento ele conta uma ilustração. Teve um náufrago, aí eu lembrei do filme do Náufrago, do Tom Hanks. O náufrago ficou lá, não sei quanto tempo, lá na ilha, comendo caranguejo, peixe, aquelas coisas, coco, aquela coisa toda. E aí, certa ocasião, ele foi encontrado. Aí, quando o encontraram, tinha três cabanas, né? Tinha a casa dele e tinha duas igrejas. E aí ele perguntou assim para aquele rapaz, aquele que o achou. O que é aquela casinha lá? Não, ali é a casa que eu moro, ali é a minha casa que eu fiz. Tá. E aquela outra ali? Não, aquela ali é a minha igreja. Ele sozinho na ilha. E aquela outra ali? Não, aquela lá é a minha ex-igreja. Não suportei. Né? O problema, às vezes a gente fica querendo olhar no outro. Mas o problema é, nós somos nós mesmos. Se bobear, a gente vai ter que construir uma igreja só para nós. Porque o amor é algo que a gente esqueceu. A gente precisa relembrar o amor. Os filhos da luz praticam o amor fraternal. Os filhos da luz buscam a maturidade espiritual. Versículos 12, 13, 14 do capítulo 2. Pai, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevi. Pais, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo. Depois, filhinhos, eu vos escrevi, versículo 14. Depois, pai, eu vos escrevi, e jovens, eu vos escrevi. Mas o interessante é que quando a gente lê aqui, pais, jovens, filhinhos, o texto não está tratando de idade cronológica, mas de idade espiritual. E aí eu tenho a impressão que Paulo está falando aqui, Paulo João está dizendo aqui, vocês precisam crescer, amadurecer espiritualmente. Vocês não podem sempre serem crianças, em termos espirituais. E aí, o que seria isso? Os pais são os mais maduros, têm um conhecimento profundo de Deus, do Deus eterno. O auge da maturidade espiritual é conhecer a Deus em sua plenitude, conforme a gente lê lá em Filipenses 3, 10. Jovens, quem seriam jovens? São aqueles que, embora não tenham experiência madura de conhecer a Deus na palavra e por meio da vida, conhecem a sã doutrina. São fortes contra o pecado e o erro, porque a palavra de Deus está nele. Assim, eles vencem as artimanhas do diabo que destrói os inexperientes. Filhinhos, quem são os filhinhos? São aqueles que têm somente o conhecimento básico de Deus e precisam crescer. Todos estão na família de Deus e manifestam o caráter de Cristo de diferentes níveis. Então, quando o texto fala, eu vos escrevo filhinhos, pais, jovens, o texto está tratando não de cronologia, idade cronológica, mas idade espiritual. E o amor, ele permite que haja o desenvolvimento espiritual do crente. Você pode perceber que, às vezes, você vê uma discussão de alguns irmãos, e eu, como pastor, fico olhando e digo assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Está parecendo Nicole e Alexandre brigando em casa. Duas crianças. Ah, é porque... Não é porque... E às vezes até coisas pequenas. Ah, o pastor passou por mim, não falou comigo. E eu gostaria de falar com todos, mas às vezes eu saio de lá e venho até aqui preocupado. Se você soubesse que eu te amo, então você não ia pensar que eu discriminei você ou que deixei você de lado. Então, os filhos de Deus, os filhos da luz, eles amadurecem. Eles buscam conhecer a palavra do Senhor. E mais, eles obedecem os mandamentos do Senhor que sugere o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso fará com que você deixe de ser um filhinho e seja pais. E isso é muito importante. Porque eu fico imaginando uma criança que nasce com um retardamento mental, por exemplo. Daqui a pouco está com 20 anos e com a idade cronológica mental de 10 anos, por exemplo. Não é um negócio feio? Não é algo assim ruim de ver? Quando a criança nasce bonitinha, a gente pega, quer o bilu, legal, beijinho para cá, pega. Adoro criança, pego as crianças, fico 2 minutos, as costas começam a doer, já despacho para a mãe. Cadê a mãe? Adoro criança. 2 minutos, eu adoro. Já transfiro para alguém. E acho bonito, mas começa a crescer e o corpo desenvolver e a mente de criança, aí não dá certo. Isso não acontece, ou acontece raramente em termos fisiológicos, é isso? Mas em termos espirituais, acontece de forma extraordinária. A vida cristã, ela começou e parou no começo. Por isso é que ele chama alguns de filhinhos que precisam de desenvolvimento, de crescimento. Então, quem obedece aos mandamentos do Senhor, o mandamento do amor, a primeira coisa que vai acontecer é que vai amadurecer. É o que o texto está nos ensinando. A quinta lição. Os filhos de Deus sabem que só existem dois caminhos, ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Capítulo 2, versículos de 15 a 17, o texto diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí aqui a gente descobre o que distrai a nossa mente de maneira tal que a gente desvie o nosso coração do ensinamento do Senhor a respeito do amor. Porque a gente sempre vai amar, isso é indiscutível. E a questão é a quem nós estamos amando, porque o texto coloca duas opções: ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Quem ama a Deus, o que faz? Quem ama a Deus obedece aos ensinamentos do Senhor. Mas quem ama o mundo, deixa com que as concupiscências, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens, que não provém de Deus, mas do mundo, deixa que essas coisas os dominem. Por isso que o texto diz: o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu tenho a impressão, firme, impressão não, firme convicção, que muitos cristãos, ao invés de amarem a Deus, obedecerem a Deus, têm amado o mundo, deixado que a cobiça dos olhos, que a cobiça da carne, que a ostentação dos bens materiais os dominem. Se isso acontece, então eu vou desviar. Ao invés de amar a Deus, eu vou amar o mundo. O que existe hoje no seio da Igreja de Cristo Jesus é crentes secularizados. Eu chego aqui, canto os cânticos que a gente tem no nosso repertório, adoramos aquela coisa toda, depois saiu daqui, passou ali, alguém chegou, deu uma buzinada aí, pip, fala um nome lá que tem que apitar alguma coisa lá para dizer que a coisa foi feia. Uma vez me perguntaram, pastor, eu vi que aconteceu aquilo com o senhor, mas vem cá, não deu nem a vontade de falar um... Eu não quero nem dizer as iniciais, mas... Foi, não, nem me passou pela cabeça. Aí que eu descobri que há muitas pessoas que, muito embora façam esforço danado para não falar um palavrão, pensam o tempo todo... Graças a Deus eu não tenho esse problema, porque Deus me purificou. E o que é que isso significa? Que eu estou com o mundo, com o coração cheio do mundo, porque os valores do mundo é que têm ditado a regra para mim. Meus irmãos e irmãs, se somos filhos de Deus, nós precisamos entender que existem dois caminhos, ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Os filhos de Deus amam a Deus e não o mundo. Isto é, obedecem a palavra do Senhor e ignoram o mundo. E eu quero terminar por aqui, muito embora eu quisesse ainda falar mais um assunto, mais um tópico, que era da atitude anticristã. Porque o sexto tópico que eu queria abordar aqui com você seria... que os filhos de Deus praticam uma atitude cristã e não atitude anticristã. Porque você vai ver, eu vou falar só rapidamente, você vai ver a partir do versículo 18, os anticristos, que fala do anticristo, que fala dos anticristos, aqueles que pregavam contra a mensagem de Cristo. Eram pessoas que estavam na igreja, mas não faziam parte dela. Mas que a aplicação prática que a gente faz hoje disso é que você pode não ser um anticristo no sentido de ficar pregando contra o ensino de Cristo, mas você pode ter atitudes anticristãs. Quer dizer, você faz tudo aquilo que o Senhor diz, não faça. Ao invés de amar, você odeia. Se você puder torcer o pescoço daquele que te incomodou, você vai lá e torce. Pois bem, então vamos só fazer uma ligeira recapitulação. Eu falei que o tema desta noite, filhos da luz, e disse que os filhos da luz andam na luz, isto é, eles não mentem, nem chamam Deus de mentiroso e nem se enganam a si mesmo, eles vivem a verdade. Eu disse também a vocês que os filhos da luz guardam os mandamentos. Os filhos da luz praticam o amor fraternal e também que os filhos da luz sabem que só existem os dois caminhos, ou amamos a Deus ou amamos o mundo, e também os filhos de Deus têm atitudes cristãs e não atitude anticristã. Eu queria terminar falando com você sobre algo muito importante. O próprio João, no Evangelho que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A pergunta é: todos os homens são filhos de Deus? Sim ou não? Nem todos os homens são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. e criou Deus os céus e a terra, e criou Deus os luminares, e criou os peixes, e criou o mar, e criou as aves, criou, e no sexto dia criou Deus o homem. Não diz gerou Deus o homem, criou. Criou. E João diz aqui, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aquele que é filho de Deus procura causar prazer ao seu pai, alegria ao Pai Celestial. E nós o fazemos quando nós amamos, é o que João nos ensina aqui. Mas há muitas pessoas que ainda não chegaram a essa conclusão. Acham que, sempre acharam, não. Todas as pessoas são filhos de Deus. Olha, eu não quero te entristecer, desculpe a franqueza, mas isso é um ledo engano. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outro lugar, você vai encontrar que nós somos filhos por adoção. Isto é, Ele escolheu nos amar, como você de fato é. Isso para mim é importante. Você não pode sair daqui sem a firme convicção no seu coração de que você, se não é, precisa se tornar um filho da luz. E você, meu irmão, precisa sair daqui com a firme convicção de que você é um filho da luz e que reflete a luz do seu Pai, que é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Curvem suas frontes e vamos orar. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, o nosso Senhor, que o Espírito Santo complete essa palavra na vida de cada pessoa que aqui está. Talvez o Senhor tenha falado com pessoas aqui que são crentes em Cristo Jesus, mas que ao ouvirem a respeito das atitudes dos filhos da luz, não se viram enquadradas em nenhuma delas, ou em algumas delas, ou alguma coisa assim. Nesse momento eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, para que seja de fato um filho da luz que pratica os ensinamentos do seu Pai. Talvez haja pessoas aqui que sempre entenderam que todas as pessoas são filhos de Deus. E em lugar nenhum na Bíblia está escrito que todos somos filhos de Deus, mas está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E esse dado é um dado muito importante, é uma informação muito importante. Não pode ficar somente na nossa ideia, na nossa mente. Tem que ser algo que deva ser praticado. Então, em nome de Jesus, eu te peço por cada um aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço por cada irmão. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados.